STI Productions. Os produtores: Talisson de Barcarena, Igor Produções de Castanhal, Estúdio TI Produções, a produção que faz a diferença. Diferente de tudo e de todos. Vou gravar meu nome no crânio deles. Cadê a minha chave? Explode o bagulho! Isso vai ser chocante. STI Productions. Estúdio TI Produções. Super Beast Viseu. Hoje eu vou pra festa. Separa o camarote que é meu. Paulo Calado, Paulo Henrique, Ricardo Mix, poderosa Super Beast Viseu. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Estúdio TI Produções. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Eu gosto da safada, eu gosto da safada, eu gosto da safada, eu gosto da safada, safada, safada, safada, safada. O Passat tá mil grau, então por que ficar em casa? O Passat tá mil grau, então por que ficar em casa? Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. O Passat tá mil grau, então por que ficar em casa? Eu gosto da safada, eu gosto da safada, eu gosto da safada, eu gosto da safada, safada, safada, safada, safada. O Passat tá mil grau, então por que ficar em casa? O Passat tá mil grau, então por que ficar em casa? Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. O Passat tá mil grau, então por que ficar em casa? All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey. Estúdio TI Produções. Ai, droga, ai, droga. Talisson de Barcarena e DJ Igor Produções. Estúdio TI. TI Produções. Se cadar o olhar, vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é o verdadeiro puteiro. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Liga de fininho, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Olha o Ney. Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é o verdadeiro puteiro. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Bigode fininho, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. As melhores músicas você ouve aqui nas Produções e Mensagens. Estúdio TI Produções. Estúdio TI Produções. Estúdio TI Produções. A criatividade e a eficiência em um só lugar. Estúdio TI Produções. Esse é o CD Volume 1. Estúdio TI Produções. DJ Igor Produções. Tremidinha, tremidinha, ele vai se balançando, balançando, balançando. Ela vai na tremidinha, tremidinha, tremidinha. Ele vai se balançando, balançando, balançando. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. É no pique, pega, liga, no pique, pega a visão. É no pique, pega, liga, no pique, pega a visão. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Estúdio TI Produções. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Mete ficha. É no pique, pega, liga, no pique, pega a visão. É no pique, pega, liga, no pique, pega a visão. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Toda de interesseira, eu vou te comer também. Vou te arrastar pra mim, ali na boca, conta pra mim. Prereca, vai, prereca, vem, prereca, vai, prereca, vem. Você tá com ele de leve, pisa, pega de vem, prereca. Prereca, vem, prereca, vai, prereca, vem. Você tá com o pai, o pé, pisa, pega de vem, vai, vem, vem.

maconheira presente. Ela toma um e dá os dois. Quando foi ver, já foi. Ela toma um e dá os dois. E me mama depois. Vai, vai, desce, marulá. Vai, sobe, marulá. Vai, desce, marulá. Vai, sobe, marulá. Vai, desce, marulá. Igor Produções de Castanhal. Estúdio TI Produções. A produção que faz a diferença. A produção que faz a diferença. Que faz a diferença. Diferente de tudo e de todos. TI Productions. Quer ver como vamos para os pais de uma canoa? Avançar, marujos! Estúdio TI Produções. Balança o coração, eu sou lindo. Tava de busão, hoje eu tô rico. Na mocinho, físico e diguinho. Produções e mixagens. Estúdio TI Produções. Te escolhi pra ser a minha vida, a noite mais bonita, com cheiro de amor. Um beijo bom, o toque mais suave. Você tem a chave do meu coração. Viviane Batidão. Eu meu chapéuzinho do Panamá, na beira do mar. E aquele classe A, pra eu caburar. Tá ruim, tá não, gostosinho, pode pá. É juriri e o maluqueiro tá. Poção de camarão pra degustação. Massagem, atraca as piranha pra nós jantar. Acaba não, mundão, que momento bom. Problema pros cuzão e solução que te fechar. Acaba não, mundão, que momento bom. Problema pros cuzão e solução que te fechar. Daquele quilo tô no beco quando a vaca tava magra. Hoje relaxa em areia branquinha. No copo whisky 18, água de coco gelada. Se amarra na diluição. Lupa na cara, cama plana, pise o olhar que palmeia. Assim se empina pra fazer marquinha. Dá lá de ouro no peito, a boqueza fica rizada. Pra poder dar um lance com os irmãos. Daquele quilo tô no beco quando a vaca tava magra. Hoje relaxa em areia branquinha. No copo whisky 18, água de coco gelada. Se amarra na diluição. Estúdio TI Produções. Vai brisa, não vai me quebrar o peito. Cozão, tu vai mexer. Seja no lince, não tem pedir. Pode começar a descer. Vai brisa, não vai me quebrar o peito. Cozão, tu vai mexer. Seja no lince, não tem pedir. Pode começar a descer. A veridosa vem jogando. A festa fica aqui. Passa em mim, socializando. Eu dou aquela saladinha. A veridosa vem jogando. A festa fica aqui. Passa em mim, socializando. Eu dou aquela saladinha. De semana é de ver. Que os pia vai ficar suave. Se nós chamasse que elas têm. Trabalho de comunidade. Já avisei pro que é me crer. Braço tá puro de verdade. E se for a minha ex, eu te vale da gaiola. Arrasta a pepeca no chão. Que se for da minha ex, vai pra puta que pariu. Que se for da minha ex, vai pra puta que pariu. Que se for da minha ex, vai pra puta que pariu. TI Produções. As melhores músicas você ouve aqui no CD Estúdio TI Produções. Isso vai ser chocante. Thank you. Feel the trouble coursing through your veins. Now I know. Got up on TI Produções. Estou falando com a minha ansiedade, me esforço, né? E chega, vai só me onde é meu. I'm gonna let go. If you look into the distance, it's a house upon the hill. Guiding like a lighthouse, it's a place where you'll be safe to feel our grace. Cause we don't make mistakes. If you've lost your way, I will leave a light on. Quer fuder com a tropa, ela fuma um beck, ela dança, ela mexe, ela paga o boquete, ela toma na sombra, na sombra, na sombra, na sombra, na sombra, na sombra, na sombra, na sombra, na sombra. É chapa quente, elas quer fuder com a tropa. Ela fuma um beck, ela dança, ela mete, ela paga o boquete. Ela toma na sombra, na sombra, na sombra, na sombra, na sombra, na sombra, na sombra, na sombra, na sombra. Pensando em mim. queria sentir. Porque se foi. E agora passo os dias a esperar, com os versos que escrevi para um dia te falar. Tudo passa quando eu lembro de nós dois ali no mar. Volta pra mim, aonde está? O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera, não insista. Vá viver o seu amor. O que pensa que eu sou? Me libera, pra viver o seu amor. TI Produções, Estúdio TI Produções. Fala aí, galerinha, tudo beleza? Aqui é o seu amigo DJ Everton Chamadas e eu estou fechado com o Estúdio TI Produções. Meu amor, te peço. Estou ficando você. Meu amor, tu és. Meu amor, tu és. A noite, as estrelas iluminam meu quarto. Me sinto tão só, falando com a luz. Peço teu amor. Tenho esperança, sei que estás em algum lugar, oh meu amor. Só nós dois, falando com a luz. Banda Açaí Pimenta. Tem Produções. Talisson de Macarena. DJ Igor Produções. I feel like I'm famous, the talk of the town. They say I've gone mad, I've gone mad. I better know, I know, was it nice? Agora é você quem corre atrás, não, não, não dá. Produções, Thalisson de Barcarena e DJ Igor Produções.